Imagine uma menina que acaba de nascer, ainda com sangue de parto, foi deixada pra morrer à beira do campo, toda descoberta. Nem bem teve a vida e já perdia ela. Mas à beira desse campo está vindo o menino. Com amor se aproximou, abraçou e deu carinho. E a levou pra casa e dela cuidou até que cresceu e com ela casou. Com ela fez aliança e deu joia de valor. Ela tinha se casado com o escritor do amor. Era o dono do universo. Ela se tornou princesa. Cobriu ela com as roupas, com saúde e com beleza. E com todo esse amor, ela se esvaiu e o rei ela traiu. E mesmo tendo traído, ele ainda perdoou. Preparou mais uma festa e de novo se casou. Uma história de perdão e de amor Ezequiel contou. A menina representa Israel. Deixe o amor de Deus te encontrar. Ele te ama. Ele estende hoje a mão para você. Ele tem uma nova chance pra te dar. Como foi com Israel, ele insiste em ti. Foi deixada. Deus te encontrou e te fez adorada. De você cuidou, perdoou os seus pecados e te amou. E mesmo tendo traído, ele ainda perdoou. Uma história de perdão e de amor Ezequiel contou. A menina representa Israel. E o menino é o Deus de Israel. E hoje é você que ele quer. Chance pra te dar. Como foi com Israel, ele insiste em te amar. És a criança que à beira de um campo foi deixada. Você e te amo. E